Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Cinema, um podcast do Cine Drive-Out. Eu sou o Arthur e comigo aqui está meu amigo Chá. E aí galera? Você não deve estar me reconhecendo porque eu cortei meu cabelo, né? Então, para você que está ouvindo só no áudio, eu vou descrever minha aparência. Eu estou parecendo um jovem Tom Cruise de barba. Eu tô cabeludo mesmo. É verdade. Bom, aqui a gente vai falar sobre as notícias de Hollywood, sobre bilheteria nacional, sobre os filmes que a gente assistiu, falar um pouco sobre o canal, enfim, aquelas coisas de sempre. E antes de começar, Chazão, hoje vamos fazer um negócio diferente. Porque, né, aquele negócio, a gente acaba de acordar, às vezes a gente tá meio frio, meio mal-humorado, não sei, então a gente vai fazer aqui um aquecimento, eu fazendo no caso um aquecimento com você, pra você já entrar aqui na zona, aqui em The Zone, tá ligado? The Zone, ok. Então beleza, vamos lá. Vamos ser um quiz com três perguntas. Moleza. O tema de hoje é ficção científica. Moleza. Ficção científica, fantasia, tá? Ficção científica, espaço. Ficção científica, espaço, coisas que envolvem o espaço. Primeira pergunta é, não faço, vamos lá. Qual o animal preso na nave Nostromo junto com a Ripley no Alien 79? Um gato. Certo. Moleza. Um ponto esse se você acertar o nome do gato. O nome do gato. Ripley Jr. Ripley Jr. Não, Jonesy no caso, mas tudo bem. Porra, valeu aí a tentativa. Segunda pergunta. No clássico Tropas Estelares. Esse é um clássico. Esse é um clássico. Qual cidade que é a capital do mundo? Nossa senhora, qual cidade é a capital do mundo? Essa é foda. Eu sei que o cara mora na Califórnia. Não sei. Não sabe? Não sei. Pensa aí. Porra de nome, velho. Nome. Assim? Rio de Janeiro. Não. São Paulo. Quase. É a capital do Brasil. Buenos Aires. Ah, é. Porra, por isso. Porque tem Brasil. Eu não sei se ela é a capital do Brasil no filme, mas que ela é, é Buenos Aires, é Buenos Aires, que é a capital do mundo. Mas beleza. E a última pergunta, Chazão, é do filme, agora é um clássico, de verdade. Do Spielberg, E.T. E a pergunta é, do que o ET sai fantasiado no Halloween? Ah, porra, só vi ET uma vez na vida, acredita? Porra, olha aí. Quando a gente era moleque. Descobrindo as coisas das pessoas da pior maneira possível. Halloween, ele sai fantasiado de Mickey. Você quer tentar de novo? Não foi um bom chute. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Porra, eu lembro da cena, mas não lembro do bicho. Bom, então você foi muito mal no aquecimento. Tomara que você fizeram um café fraco aí, tá? Pois é. Ele vai fantasiar de fantasma, Machado. Fantasma, tem que cobrir ele. É o ET, tem que cobrir ele, fantasma. Verdade. Por isso que ele tá, na hora que ele voa na frente da lua, ele tá com ele um tá paninho com branco. Um paninho branco. Tá vendo? O cara já é ET, ainda vai ser fantasma, tudo no mesmo filme, velho. Pode nós. Beleza. Chazão, vamos começar aqui com as notícias, então. É uma notícia... Bombástica. Bombástica, não sei. Curiosa. Vamos lá. Chazão, em junho, o escritor indicado ao Oscar por Coração Valente, Randall Wallace, disse que estava trabalhando com Mel Gibson numa sequência para A Paixão de Cristo. Chamada A Ressurreição, ou The Resurrection, né? Não sei como é que vai ser aqui. Agora, o próprio Mel Gibson confirmou os rumores numa entrevista dizendo: nós estamos conversando a respeito. Claro que isso é um grande empreendimento e não será A Paixão de Cristo 2. O título é A Ressurreição. Claro que isso é um assunto delicado e precisa ser estudado direito, porque não queremos fazer simplesmente uma interpretação. Você sabe, ler o que aconteceu. Mas, para interpretar isso, sentir e explorar significados mais profundos sobre o assunto, vai demandar um trabalho pesado. E Randall Wallace está apto para tal. Chazão, o que você acha do Mel Gibson fazendo A Ressurreição? O Mel Gibson, eu me amarrava no bicho nos anos 90, foi um show de pelota. Show de pelota. Mas aí depois, eu não sei, ele ficou meio doido. Ficou. E aí, velho... E assim, A Paixão de Cristo, eu não gosto do filme. Eu não peguei a vibe, eu sei que fez maior sucesso na época. Puta blockbuster. Quem é católico se amarrou, em geral. Eu gostei do filme. Mas eu achei uma violência gratuita. Sim. Então eu não gostei do filme. É um filme de gore, na verdade. Né? Não se enganar. Então eu não sei do que ele tá falando quando ele tá dizendo que vai interpretar coisas novas, porque a ressurreição vai lá, não tem tanta violência a princípio, né? Então talvez. Mas eu não sei, eu acho que podia deixar quieto isso daí, porque o Mel Gibson anda meio perdidinho na. Se o Wallace lá fizer um bom trabalho, talvez. Cara, Mas vamos fazer eu o não tô seguinte. muito Na pilha pra ver se. na pilha não. Olha, é aqueles negócios, né, cara? Tem vários fatores nessa situação específica. Porque primeiro o Mel Gibson ficou maluco, né? Ele lá nos Estados Unidos, ele é muito mal visto, assim, sabe? Tanto que ele vai lançar um filme de guerra agora que parece excelente, inclusive, e me foge o nome, óbvio que me foge o nome agora, com o Andrew Garfield, o Homem-Aranha. Sim. Né? Ele vai fazer esse filme e no material de divulgação do filme não está sendo citado o nome do Mel Gibson hora nenhuma, assim. Ele está falando do diretor aclamado, vencedor do Oscar de Braveheart, umas coisas assim, sabe? Porque não querem botar o nome dele atrelado ao filme para ver se o filme vende de verdade. Vende, Então verdade. acho que esse vai ser um primeiro teste. Depois que a gente vai ver como ele vai fazer nas bilheterias, performar nas bilheterias com esse filme, acho que a gente já vai ter uma noção melhor se o pessoal vai responder bem ou não É. a ideia dele dirigir um filme de novo, né? Mas eu acho que, além disso, ainda tem a questão de esperar muito tempo por uma Por uma sequência. sequência, Porque, pois né, é. cara, porra, quanto tempo tem isso? Foi em 2002, 2000, muito pouco, 2004, sei É, lá. foi. Já tem mais de 10 anos, com certeza, esse filme. Então, é aquele negócio, né, cara? Ninguém tá pedindo por isso, sei lá, né? Mas, enfim, eu gostei do primeiro filme, achei que ele fez um bom trabalho. Não só ele, como Não. todo o elenco, todo mundo envolvido. O filme É foi muito muito bem bem feito. feito. É, É eu muito bem gostei, assim. feito. Eu não gostei do conteúdo, assim. Achei. Aí tem que reclamar o cara lá de cima. É, não, achei o jeito lá da. Achei uma. Né? É isso, é pior que filme de terror em certos momentos, né? Então. Mas foi um filme muito bem feito e sempre vende muito, né? Filme sobre Jesus Com e certeza, com conteúdo, né? certeza. Católico Não, e sempre eu acho vende. que o fato de ser o mesmo Jesus da Paixão Isso, de pois Cristo, é. né? O Jim Caviezel, que eu acho que é o nome dele, né? Acho que é esse, né? É. Talvez seja esse. Eu acho que isso é um fator muito positivo para o marketing do filme, para o Isso. fator de fazer o filme. Mas se você ficou até o final dos créditos, você viu que ia ter uma sequência. Mentira, não teve cena pós-crédito. Imagina se tivesse Paixão de Cristo. A Marvel ainda não tava bombando nessa época. Pois é. Chazão, vamos para a próxima? Bora. Vamos lá. Parece que mais uma sequência, falando de sequências desnecessárias, de Bater ou Correr, aquele filme do Jackie Chan e do Owen Wilson, está a caminho. Jackie Chan e Owen Wilson já estão negociando seus papéis e o diretor de Napoleão Dynamite, Jared Hess, será o responsável pelo projeto. O filme, a história do filme ainda está sendo mantida sob sigilo e eu quero saber de você o que você acha do reencontro de Jackie Chan e Owen Wilson com Jared Hess os dirigindo. Pois é, eu gosto dos Bater ou Correr. Eu gosto do primeiro. Eu gosto de todos, assim, eu acho engraçado, eu consigo me divertir com todos. É verdade que o último é o Londres. Em Londres. Em Londres já é Tem o meio. pequeno Chaplin. O pequeno já é meio assim, aquele negócio do romance, do bicho com a irmã, do. Isso é meio bosta. Mas eu acho engraçado, o Jackie Chan, toda vez que o Jackie Chan tá em alguma coisa, eu acho engraçado. Não, E e eu gosto do o. personagem dele no Bater ou Correr. É, O primeiro exato. Bater ou Correr é muito bom, velho. É muito Aquela cena engraçado. deles na banheira bebendo, é muito doido, velho. É muito doido. E o isso eu também gosto. Mas é isso, né? Eles estão velhos, cara. Isso. Estão E velhos. a própria franquia tá velha. Assim, já encheu. Já Outro deu o filme que que tinha era de quando a gente pra dar. era adolescente E também não enfim. foi esse sucesso todo na Não. época. Foi uma. E ó, ele já fez isso com Hora do Rush também, já mamou na teta até que o último Hora do Rush Foi horrível. foi uma O 1 bosta. e o 2, o 2 é muito bom. Pois O 1 é. também é muito bom. Agora o 1. Agora o 3 é. Você já vê que todo mundo cansou do projeto, né? Mas e com relação ao diretor? Você viu Napoleão Dynamite? Nunca vi Napoleão Cara, Dynamite. eu baixei esse filme. Baixei não, eu aluguei esse filme quando eu era moleque. Eu levei pra casa do meu brother Cido pra ver. E não consegui chegar até o final. Achei muito ruim. Porque tinha todo um hype naquela época, tipo, o filme é Tinha. bom, não sei o quê. Desse diretor que eu me lembre, eu vi Nacho Libre, Pois é, o que é único filme que eu horrível. lembro e é É horrível. muito ruim. Então, assim, ver ele trazendo um Jack Chan velho, um Wilson velho, eu acho que o Jack Chan ainda deve dar um pau sinistro, mas não sei, não É. sei se é uma boa ideia, não. Preguiça morda esse negócio aí. Bom, Shazam, falamos agora das notícias aqui, então vamos seguir em frente. Próxima pauta é trailer. Tchan. Olha só, toda semana vários trailers são lançados na internet e escolhemos um recente para comentar com vocês hoje. Dessa vez não vamos falar sobre um trailer, sim sobre um vídeo viral sobre Thor Ragnarok. No caso, o vídeo mostra o que o Thor e o Bruce Banner estavam fazendo durante os acontecimentos do Capitão América Guerra Civil. O vídeo, o curta, é dirigido pelo Taika Waititi, que é o diretor do Thor Ragnarok, e já nos mostra um pouco da habilidade do diretor, tanto com os personagens quanto com a comédia. Shazam, suas opiniões sobre o vídeo, por favor. Eu achei que ficou muito massa. Ficou muito porque o bicho conseguiu transformar uma das críticas do Guerra Civil em um plus, assim, um bom motivo para fazer uma piada. Né? Ele sacaneia com o fato desses dois personagens principais dos Avengers terem ficado fora da trama Capitão América versus Iron Man, Homem de Ferro. E tipo, o vídeo é como se fosse um documentário, assim, né? E eu achei muito massa. O Thor morando numa casinha normal, tá ligado? Daquele jeitão do Thor. Não, a hora que a Mjolnir tá dormindo. Para muito que... bom o que ele faz com a Mjolnir. Ele põe numa caminha, ele desenha ela segurando ele. Cara, muito engraçado. Assim. Eu acho que esse diretor mostrou pra gente o dom que ele tem pra comédia de verdade. Esse cara é muito bom. Se você ainda não viu What We Do in the Shadows e o filme novo dele que vai lançar ainda, que parece também ser muito bom, assista, cara, porque esse cara é muito engraçado. E eu gosto do ator, do Chris Hemsworth, em papel de comédia. Ele mandou muito. Cara, ele é outro cara que é muito engraçado. Tipo assim, ele é bom com Thor, ele fez Rush também, ele mandou bem. Agora, se você pega filmes como Férias Frustradas, ou o próprio Caça-Fantasmas, filmes onde ele faz um cara, onde ele tá fazendo papel de comédia mesmo, ele rouba a cena sempre, sabe? Ele é muito engraçado. E eu acho que ver ele fazendo isso com o Thor foi melhor ainda, cara. Ele ainda é fortão assim, exatamente. Ele não é só o Chris Hemsworth no outro papel, ele é o Thor mesmo, sabe? É o Thor sendo engraçado. Então assim, eu não vejo a hora de ver esse filme, eu acho que esse cara vai destruir. E Thor Ragnarok está se pintando como um dos melhores filmes da Marvel pra mim. Pois é, a Marvel de novo, né? Tipo... Não, velho. Mandando muito bem na preparação pro filme, né? Trabalhando a gente pra chegar. Sim, mas. Não, mas tudo bem. Mas por exemplo, o Esquadrão Suicida teve uma campanha de marketing muito interessante também. É verdade. Mas sabe qual é o problema da DC e da Marvel, cara? É que a Marvel, ela contrata um diretor diferente, como, por exemplo, o próprio Taika Waititi, o Peyton Reed, velho, todos esses diretores que dirigiram esses filmes da Marvel, o Joss Whedon, os irmãos Russo, tá ligado? Que é uma galera que vem do background, que também tem a ver com filmes de ação. E eles acreditam no trabalho dos caras. Eles deixam os caras trabalharem. Claro que tem influência do estúdio no corte final do filme, mas é menos. Eles entendem a visão do diretor, eles contratam o diretor baseado na visão que eles têm pro universo, pros filmes, e deixam os caras trabalharem. A DC não faz isso. Eles chamam um diretor super visionário, digamos assim, que é o... Ai, meu Deus, o fulano de 300. Não, e o fulano de 300, que putz, que branco que deu agora. Enfim, e chamo, acho que é David Ayer também, que fez o Esquadrão Suicida, e interfere demais no trabalho dos caras. Não deixa esses caras trazerem pro cinema a visão que eles gostariam do filme. Tanto que todo mundo falou que o corte maior do Batman vs Superman é bem melhor, porque tem muito menos dos problemas que o filme, que a versão teatral do filme teve, sacou? Então, assim... Zack Snyder. Puta que pariu, que travada que ele fez, né? Mas, enfim, que é um bom diretor, assim, ele... Tem seus altos e baixos, mas é preciso deixar que o cara tenha essa liberdade, porque senão não consegue. A Marvel faz o quê? Fez isso desde o começo e agora tá colhendo os frutos disso de uma maneira impressionante. Você vê que... A qualidade dos filmes deles, né? E olha os personagens, né? Que é Thor, não é? Não é Super-Homem, não é Thor, Batman, não é Homem-Aranha. E eles não têm, ó, X-Men não tem Homem-Aranha e estão destruindo, velho. Sacou? Homem-Formiga é muito doido. Porra. Guardiões da Galáxia, que porra. Quem é Guardiões da Galáxia? Sacou? E eles, velho? Que isso, cara? Mas vamos ver, né? Vamos ver. Porque ainda assim, os Thors, apesar de eu achar que eles são de boa, são os piores, eu acho, né? Também acho. Nossa Marvel, senhora. Pois né? É, por isso que eu tô muito pilhado pra ver essa. Tiazão, vamos falar agora sobre a bilheteria das semanas, né? Bora. Toda semana a gente vai comentar aqui o resultado das bilheterias dos últimos fins de semana aqui no Brasil. No caso, como o programa é quinzenal, a gente vai falar das duas últimas em retrospecto. Começando pela bilheteria do final de semana de 25 a 28 de agosto, de quinta a domingo, né? Porque os filmes aqui no Brasil estreiam na quinta-feira. É, até então, a gente tinha o Esquadrão Suicida bombando, né? Ele estava há três semanas em primeiro lugar. E aí estreou o gigante Pets, A Vida Secreta dos Bichos, que faturou 13,5 milhões. Uma boa bilheteria. Boa bilheteria. Não chega nem aos pés da bilheteria do Esquadrão Suicida na estreia. 31 milhões, mas tudo bem. Mas foi uma boa bilheteria, fez com que o Esquadrão Suicida caísse para segundo lugar com 6,4 milhões. Em terceiro lugar ficou Ben-Hur com 4,4 milhões. Em quarto lugar, Quando as Luzes se Apagam, com 2,1 milhões. E em quinto lugar, a outra estreia da semana, Águas Rasas, filme do Tubarão com a Blake Lively, que fez 2 milhões. Esse final de semana, eu acho que a bilheteria do Esquadrão Suicida caiu bastante, porque tiveram várias estreias. A gente teve não só Águas Rasas e Pets, como a gente também teve Café Society, que é o filme do Woody Allen. Legal. A gente teve também Nerve, que é um filme... também estava mega hypado nas redes sociais, e ficou em sexto lugar, e o Café Society em sétimo. Então, assim, são filmes que ajudaram a diluir a grana. Acho que isso. Até por isso que o Pets fez menos do que ele poderia. É, e assim, esses filmes não tem o hype que o Esquadrão Suicida tinha, né? Então eles voltaram a ter umas médias, umas médias mais normais. Mas eu queria fazer dois comentários. Fale. O que eu acho cabuloso é que no Brasil, todo mundo diz que não gosta de filme de terror, ou que não gosta de filme de terror, mas os filmes de terror geralmente ficam entre os top 5 quando estreia. É uma coisa impressionante. Sim. Mesmo não sendo muito bom, estreia muito bem. E filme de tubarão é uma coisa impressionante também, né? É. Porque diz que esse é uma bosta. Pô, eu vi uns amigos. Eu vi opiniões divergentes já sobre esse filme. É verdade que os amigos meus que viram são biólogos, né? Então eles viram o negócio e falam assim: nossa, tubarão não faz isso. Eu vou arrancar os meus cabelos. Mas diz que. Bom, mas é isso, né? Filme de tubarão. É isso, né? E de terror. Pois é. Bom, e agora bilheteria do final de semana, de 1º a 4 de setembro, virou o mês. E estreou o último blockbuster desse verão dos Estados Unidos, né? Do Summer Blockbusters, que a gente vai comentar daqui a pouco. Star Trek 3. No caso, Pets continua liderando com 11,8 milhões. Eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouco. Star Trek abriu em segundo lugar com 4,8 milhões. Esquadrão Suicida caiu para terceiro com 4,1 milhões. Ben-Hur ficou em quarto com 2,4 milhões. E em quinto lugar, outra estreia de semana também, o Nacional, Um Namorado para Minha Mulher, que faturou mais 2 milhões de reais. Chazão, o que eu queria comentar é a queda de rendimento do Pets foi impressionante. Eles tinham aberto com 13 milhões e eles faturaram 11 milhões. Isso é 12% de queda só. Normalmente, os filmes fazem 40% de queda, uma coisa assim. 11%, 12% de queda. É nada. É. Todo mundo voltou pra ver esse filme. Eu não sei se deixaram de assistir aquelas estreias que a gente tinha comentado de Neve, de Águas Rasas, de Café Society, e foi todo mundo assistir Pets, né? Porque isso é incrível. Eu acho que desde que a gente começou a cobrir bilheteria no canal, é a menor queda que a gente já viu até então. Pois é, as criancinhas aí dominando o mercado do cinema. É, e o filme assim nem é tão legal, assim, sacou? É, né? É boa, não é ruim, é um filme bacana. Mas em comparação com Procurando Dory, é bem... Ah, mas Procurando Dory também, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Agora Star Trek 3, cara, abrindo com 4,8 milhões, bem decepcionante, cara. Eu acho o seguinte, primeiro que o Star Trek está se provando que não é, nunca foi na verdade, um blockbuster do calibre do Star Wars, uma coisa assim. Mas eu devo admitir que eu gosto desse novo Star Trek, eu nunca fui um Trekker. Eu conheço todo a lore, não sei, todo o universo deles. Então não fala Klingon. Não falo Klingon. E, enfim, E eu gostei da pegada do J.J. Abrams. Eu acho que ali eles acertaram, porque eles trouxeram um diretor blockbuster pra comandar. E trouxeram de novo agora, com o diretor dos Velozes Furiosos, né? O cara que dirigiu quase todos. É um cara que comanda blockbusters. Mas eu acho que a franquia mesmo não tem esse apelo, entendeu? É, e assim, falando da minha experiência... Você viu o filme? Vou falar nisso, exato, eu vi o filme, vou falar nisso, a gente já tem o review desse filme. Tá, já tá lá. E eu não achei o filme muito bom, assim, eu esperava mais ação. Só? Né? Já que é um blockbuster, é no espaço, eu esperava mais ação. É um diretor de filme de ação, né? Uhum. Porra, é Velozes e Furiosos e tal. Tá. Que é cheio de ação e eu gosto dos Velozes e Furiosos, me perdoa aí, eu gosto mesmo, falei. Mas esse filme eu achei meio assim, não é mal feito nem nada, mas não tem graça nenhuma, não tem nada de especial. Saquei. O que eu queria comentar, que eu não vi o filme ainda, mas uma coisa que me parece interessante nesse filme é que eles fizeram uma pegada parecida com o que o Game of Thrones tem feito nessas últimas temporadas. Eles dividiram os personagens em duplas. E trabalharam essas duplas, umas duplas às vezes que você não pensaria que fossem funcionar juntas. E isso, pelo menos no Game of Thrones, funciona muito bem, porque a gente tem mais espaço para diálogos, de desenvolvimento de personagens, e é bacana. Pro filme, porque isso não desenvolve muito. Então, só que, tem umas duplas que... No Game of Thrones a gente tem 10 episódios de uma hora, né? Tem umas duplas que, pô, fica com metade do filme. Saquei. E outras que, tipo, parece duas vezes. Vocês precisam ficar de dupla aí. Saquei. Junto, fica pertinho do outro. Bom, que pena, cara. Chazão, beleza. Só queria lembrar, antes da gente passar pra frente, que vocês podem conferir semanalmente os resultados das bilheterias lá no nosso Facebook. Toda segunda-feira a gente posta esses resultados lá pra você não esperar aqui 15 dias pra ouvir a gente comentando, né não? Beleza, Chazão. Agora... a gente passa para os filmes que assistimos, né não? Vamos falar um pouco sobre os últimos filmes que a gente assistiu, porque a gente vê muita coisa ao longo da semana. Então eu queria perguntar, o que que você viu do último vídeo para cá? O que que eu vi? Pô, eu vi bastante coisa. Eu primeiro vi Cidade de Deus, porque a gente ficou falando de Cidade de Deus. Uhum. E eu fui conferir de novo, tava passando na HBO, se não me engano. Okay. E que filme do caralho, velho. Puta, filme bom do caralho. E aí é massa que eu vi depois de muito tempo e eu vi coisas que eu não tinha visto antes. Eu prestei atenção em coisas que eu não prestei atenção antes. E dessa vez o que ficou pra mim foi a cena do baile, né, da despedida. Que puta, que cena bem dirigida, bem editada. Que coisa sensacional. A edição desse filme é uma aula de edição, assim, é pra você... Você quer fazer filme, você quer aprender a editar, você assiste esse filme, velho, porque, puta, que edição. Então é um filmaço, todo mundo já sabe e tal. Aí vi Stay, ou A Passagem. Opa, esse eu vi também. Esse eu vi e a gente tem até um motivo pra ter assistido, isso, né? Isso, tem um, a gente compartilha. Claro, com certeza. Ou a gente segue, né, um comentarista. Um crítico do YouTube. Crítico de cinema do YouTube, o Chris Stuckman. Exato. E ele fez um puta vídeo de análise desse filme. Tem 40 minutos, eu acho. É, por 30 aí. Minutos, sei lá. E eu achei esse filme sensacional e quase ninguém viu. E eu vi quando saiu no cinema e quase ninguém viu. E aí eu achei muito legal o que ele comentou sobre o filme. E aí eu fui ver de novo pra reexperimentar as coisas e é um filmaço. Fica a dica aí pra quem não assistiu. Pois é, eu vi esse filme também, eu nunca tinha visto. A Duda do Regra 9, quando participou do nosso canal, a gente fez um vídeo com ela, conversando com ela, ela falou desse filme, falou que é o filme favorito dela, alguma coisa assim. E eu falei, pô, que filme é esse? A gente nem conseguia saber, ela foi de pô, que Ryan Gosling, pô, não sei o que. E a gente, que filme é esse, cara? Porque é um filme completamente desconhecido, nunca tinha assistido. Aí, depois da indicação dela e com o Chris Tuckman, falando também desse filme que era uma pérola, não sei o que, fazendo análise, falei, pô, pra ver essa análise eu vou ver o filme primeiro. É. E eu confesso que o filme é meio esquisito a primeira vez que você assiste, você fica tipo, o que é que tá acontecendo? E no final, aquele tipo de filme que no final você liga os pontos e, pô, e depois que você liga os pontos no final, depois você vai ver a análise do bicho, você ainda, pá, tua cabeça explode ainda mais, sacou? E não é uma coincidência necessariamente, é um puta filme bem editado do caralho. Não é mesmo, a edição desse filme é sensacional. Aí depois eu vi um clássico, um filme que é mais antigo, é do fim dos anos 60, chama In the Heat of the Night, Ah, sim. que eu não sei o No nome em calor da português, noite. No Calor da Noite, que é com o primeiro ator negro a ganhar um Oscar, que é Ele ganhou Oscar por esse filme? não, Ah, tá. fica essa, não, Tá. esse foi Isso é só um dos grandes uma filmes que ele curiosidade sobre o lançou, ator. é só uma curiosidade sobre o ator, que é o Poitier. Um puto ator, inclusive Poitier. nesse filme o bicho brilha. E aí é um filme sobre questões raciais e tal, entre policiais. É muito, muito delicado, muito bem feito o filme. Eu vi também Runaway Jury, que é um filme com o. Tem no Netflix, é com o. Todos aqueles caras que eu estou esquecendo o nome, é com Rachel Weisz, com o Raymond, como é que é o nome do bicho, cara? Dustin Hoffman. O Dutch Hoffman e o ator que eu odeio, que eu também não vou lembrar o nome agora, o. Não sei, mas O que que foi que filme ele que ele fez? fez? Ei, Chazão, Quarto putz. 412, 13? John Cusack. John Cusack. Mas esse filme é muito bom, eles. Se vingando de empresas que fazem armas. É um filme crítica à venda de armas nos Estados Unidos e como que isso leva aos assassinatos em massa Isso nos aqui. Estados Unidos. É um filme muito. É um thriller. Não é um thriller, mas é um filme bem tenso, assim, é Isso muito, aqui. muito legal. E eu vi também A Vida de Truman. Sim. Ontem, terminei ontem de novo, porque é um filme muito massa. Porra, eu vi esse filme uma vez só, muito tempo atrás. Eu acho muito legal a ideia desse filme, mas eu gostava mais antes. Eu vi de Entendi, quando novo. você era menor, não entendia muito sobre cinema. Continuo achando a ideia sensacional do Sim, a filme, ideia é muito boa. mas a execução, assim, do meio pro fim, eu não sei. Eu acho que eles, tipo, porra, não sei o que eu vou fazer com essa ideia, ela é tão boa. Eu acho que não Sei. vai dar tempo de fazer tudo que a gente quer, e aí eles. Descarga. Fica meio piegas demais no Só. fim, fica meio. Eu não lembro, não posso nem falar assim de alguma coisa. Bom, e tem Star Trek e a taça, O e o roubo roubo da da. taça, Aí que você foram viu, os tá no canal. inimigos. Bom, pois é, eu. O último filme que eu tinha visto era o Into the Wild, né? Na Natureza Selvagem. Desde então, eu vi muito filme. Eu vou falar o nome deles aqui e vou comentar só alguns, porque realmente eu tô numa sequência de ver filme sinistro. Então vamos lá. Eu vi Aperta os Cintos que o Piloto Sumiu. Eu vi Jumanji. Eu vi Vida Secreta dos Bichos, né? Eu vi Janela Indiscreta. Isso. Janela, Janela do Alfred Hitchcock. Eu acho que é esse, The Rear Window, não sei, acho que é essa. Eu vi o filme do detetive, acho que Os Sete Suspeitos, chama Clue, tá no Netflix também. Ah, esse aqui é Caraca, nota 10. muito bom. Eu vi Stay, eu vi Groundhog Day, né, o Feitiço do Tempo, Feitiço do Tempo, clássico. clássico do Bill Murray. Vi pela primeira vez Guerra Civil, Capitão América Guerra Civil. Aí, que beleza. Eu Tá. vi, Antes porra, tarde do que nunca, exatamente, eu vi Robôs. Aquele filme de 2005 né? da DreamWorks? Não, não é da DreamWorks. Pô, é do estúdio do. Era do Gelo. Do menino do. Blue Sky. Blue Sky. E eu vi Whisky Tango Foxtrot, Esse é que é legal. com a Tina Fey, com o Martin Freeman e com a Margot Robbie, que a Margot Robbie, inclusive, tá muito bem nesse filme. Muito bem. Muito bem. Ela, pô, eu achei que ela mandou muito bem. Um papel secundário que ela destruiu, assim. Vi Sing Street, que eu vou falar dele daqui a pouco. O Roubo da Taça. Vi o filme do Pelé, cara. Não aquele do Chaves, não. Mas o The Birth of a Legend, que é um filme com atores brasileiros que onde todo mundo fala inglês, assim. É sobre a história. O filme do Pelé é um filme americano, né? Um filme em inglês sobre o Pelé, que é muito bacana, assim. Assim, não é um pô, da filmação, é um filme bacana para você conhecer a história do Pelé, futebol, aquele negócio, cara. E Fade in Gigolo, que você tinha me indicado esse E é filme. um filme bem legal. É, eu gostei médio, assim, achei que no final ali eu achei meio esquisito. E ontem eu vi ET de novo. Por isso que eu fiz a pergunta aqui, na verdade, pelo ET. Mas desses filmes eu queria falar. Do Stay a gente já falou. Ah, eu Falar. tenho uma curiosidade do Stay. Fala. Você já viu Jacob's Ladder? Não. É muito parecido. E há quem diga, as pessoas ficaram bravas na internet, eu fui atrás, porque tem gente dizendo que o Stay é meio que uma cópia de Jacob's Ladder piorada. Pô, sério? Eu não acho que é a mesma coisa. Eu nem acho que os dois filmes são iguais, eu acho que eles trabalham do mesmo ideia. Jeito, uhum. Uma ideia, mas eu acho que são dois grandes filmes. E Jacob's Ladder é um clássico em si, é muito, muito bom também. Saquei. Bom, a gente já falou desse, eu vou falar de Capitão América Guerra Civil, que eu finalmente assisti, e eu gostei muito. Gostei muito, é assim, é um filme muito divertido. Mais uma vez os irmãos Russo destruindo na direção de uma sequência do Capitão América, né? Eles fizeram dois e agora fizeram três, mandaram muito bem. O filme tem uma virada que eu não esperava no final, eu não sabia como é que eles iam chegar nessa solução e eu achei interessante. A luta final do Capitão América com o Tony Stark, como a luta do aeroporto também, é muito divertido. Muito legal o filme. O Homem-Aranha é muito melhor do que eu esperava, velho. Muito melhor do que eu esperava. Eu falei, caraca, velho. Agora eles acertaram. Até a Tia May, velho. Nossa senhora, não, é a Marisa Tomei, né, velho? Pariu. Bom, o Whiskey Tango Foxtrot é um filme legal, eu recomendo. Não veio pro Brasil, então você tem que procurar no Popcorn Time, foi onde eu achei. Assim como eu achei o Sing Street. Chazão, esse filme, cara. Você precisa ver esse filme. Vocês precisam ver esse filme. É um filme sobre um menininho de, sei lá, 14 anos na Irlanda, que se muda para um colégio lá, e aí ele completamente esquisitinho, nerd assim, e aí encontra uma menina muito, muito bonita, de 16 anos, mais velha que ele, na frente da escola dele, e vai lá conversar com ela. Ah, você é modelo, não sei o quê. Vai lá, você... Pô, eu tenho uma banda, vou gravar um clipe. Você não quer gravar o clipe com a gente, não? Ah, de repente pode ser, me trazer a música de vocês, vou pensar. O menino não tinha banda porra nenhuma. E aí ele monta uma banda pra impressionar a menina, sacou? Só que ele se amarra na banda e, velho, é um filme desses de Caminho Verde, tá Beatles. Ligado? Não, ele faz uma banda de pop dos anos 80, que o filme se passa nos anos 80, né? Então ele faz uma banda de pop dos anos 80. Cara, o filme é muito legal. As músicas são sensacionais. A história é muito, muito bacana, muito bonita. Tem uma questão do irmão dele, que é como se fosse o mentor dele para essa coisa de banda e de mostrar referência, e enfim. E a relação dos dois é muito bacana também. É um filme que eu super recomendo. Tá entre os meus filmes favoritos desse ano. E é uma pena que esse também não vem pro Brasil. Então procure esse filme, vale muito a pena assistir Sing Street. O resto é tudo filme bacana. O destaque aí pro filme do Detetive, que eu nunca tinha assistido. Nossa, sério, eu achei muito engraçado. E a questão do crime que acontece, ou dos crimes que acontecem, você tentar descobrir quem é muito legal. O final do filme é um barato. Vale muito a pena assistir também. Sério, Netflix. Esse filme fica a dica, porque quem gosta de detetive, e que até quem não gosta... Se você já jogou detetive, você vai gostar do filme, cara, que é muito legal. Não, não é, é detetive versão no cinema, é muito bom. Bom, falando agora um pouco do canal, Chazão, vamos lá. Muita coisa acontece na vida do canal ao longo das semanas, né? Então, desde o último vídeo que a gente gravou o podcast, a gente já lançou mais duas críticas. A gente falou do Star Trek Sem Fronteiras, que a gente já comentou bastante aqui, né? É. E a gente lançou o primeiro 2 em 1. 2 em 1. A crítica dupla. A gente foi ver O Roubo da Taça, eu e você, e o Gui e o Alex viram Cães da Guerra, Cães de Guerra, War Dogs. War Dogs, que é um filme também interessante. Eu, como já falei no vídeo, gostei demais do Roubo da Taça. É bom, né? Eu gostei demais. Vocês vão ver na crítica que a gente fez, mas... Mas eu gostei de fazer o vídeo duplo. Foi legal, eu achei que... Diz aí o que vocês acharam também, porque a gente se divertiu pra caramba fazendo. Ah, esse café tem açúcar, que desgraça. Bom, é todo seu. Café com açúcar é bom pra caralho. Não, jamais. Vocês estão viajando. Bom, e aí... Eu acho que vale a pena a gente tentar fazer mais vezes no futuro aí, uma rodada dupla dessas. Pois Gostei, é. interessante. Mas o que eu queria falar, na verdade, essa semana, nem é sobre isso. Dança pra caralho. O que eu queria falar, na verdade, é sobre minhas férias. Eu vou tirar uma semaninha de férias aí. Caixa do Netflix. Netflix, ó, tem mais três, quatro, hein? No Cinderella. Tem só ele não, hein? Não. O que eu queria falar é que eu vou tirar a semana de férias, então eu não sei como é que vai ficar a semana que vem a questão da crítica. Não sei ainda se a gente vai conseguir postar, não sei se o Gui vai querer fazer por conta. Então tá na mão de vocês o canal essa semana aí. Não façam cagada. Chá comigo. E é isso, né não? É isso. Vamos pra próxima? Bora. Vamos terminar então. Bola pra frente. Falando de um assunto muito interessante. Que acabou o verão nos Estados Unidos. E com isso acaba também os chamados de Summer Blockbusters, né? Em 2016 foi um filme, foi um ano com muitos filmes que pareciam interessantes, mas no final foram meio meh. Não. Agora a gente então vai discutir o que teve de melhor e de pior nessa temporada de blockbusters que se encerra agora. Lembrando que os blockbusters não param. Não a para. A temporada de blockbuster é que para. Agora a gente vai entrar mais naquele negócio de filme de Oscar, né? Já vai passar por um setembro meio tenebroso aí, sempre é assim. Mas lá para outubro começam de novo os bons filmes e os filmes do Oscar. E um eventual blockbuster ou outro. Ainda tem aí Assassin's Creed, Star Wars, tem Doctor Strange. Né? Então, enfim, ainda tem alguns outros desenhos, acho que Sing ainda é uma animação que vai vir, o filme dos Trolls também. Então, assim, ainda tem alguns outros blockbusters que vêm, mas não vai ser tão frenético quanto E não foi é agora. Só de blockbuster que a gente vive, gente. Tem todos os filmes independentes, isso, não sei o que, que passam no cinema. É até bom quando acaba essa temporada um pouquinho que a gente consegue olhar mais para esses filmes. Né? Bom, vamos lá. A gente cobriu muitos desses filmes no canal. Pra você ter uma noção, a gente falou de Capitão América Guerra Civil, Angry Birds, X-Men Apocalipse, Truque de Mestre, O Segundo Ato, Tartarugas Ninjas, Fora da Sombra, A Era do Gelo, O Big Bang, Procurando Dolly, Caça Fantasmas, Jason Bourne, Esquadrão Suicida, Um Espião e Meio, Ben-Hur, Pets, A Vida Secreta dos Bichos, Star Trek Sem Fronteiras. E lembrando que todos esses filmes estão as críticas no canal, então se você quiser saber o que a gente achou sobre cada um deles, você pode entrar lá no canal e procurar nossas críticas. Mas a gente também não falou de alguns, como por exemplo, Vizinhos 2, Alice Através do Espelho, Money Monster, Warcraft, Invocação do Mal 2, Como Era Antes de Você, Independence Day, O Ressurgimento, A Lenda de Tarzan, o BGA, Quando as Luzes Se Apagam e Águas Rasas. Todos esses filmes ficaram entre os cinco primeiros da bilheteria aqui no Brasil durante o verão. Chazão, o que você achou que teve de melhor e de pior nessa temporada de blockbuster? Pô, primeiro eu vou abrir dizendo que foi frenético, porque foi eu frenético. Mesmo participei de metade aí, ó. E assim, eu vou te falar que eu fiquei meio decepcionado do overall. Eu acho que teve uns grandes altos. Poucos não, altos. Uns poucos altos, mas foram bons. Mas os baixos foram baixos. Foram bem baixos. Tartaruga Ninja é muito ruim, velho. Eu acho que é o pior desses daí, cara. É muito, muito ruim. É detestável. É nojento o filme. É um negócio. É o pior filme que eu vi esse ano. Fácil. Eu não vi o filme do Porto Fundos. O filme do Porto Fundos ainda é pior. Eu não vi. Ainda é pior. Mas assim, no geral. Eu achei, depois a gente até, vocês podem até conferir as médias, não são muito boas para a grandiosidade desses filmes, elas não são muito boas porque os filmes parece que foram feitos isso, às pressas ou alguma coisa para sair logo, para pegar essa temporada, porque a gente teve que passar por uns maus bocados no cinema. Cara, para você ter uma noção, Jason Bourne foi... O Star Trek foi. Procurando Dory foi legalzinho, assim, foi um Procurando Nemo, foi bacana, mas também não foi lá tipo, caralho, Procurando Dory! Não foi. Definitivamente não foi. O próprio X-Men. O X-Men eu gostei bastante. Tão legal quanto o Guerra Civil. O Guerra Civil. Que foi o filme que abriu a temporada de blockbuster e eu acho que foi o melhor de todos, assim, de maio a agosto, na verdade, Star Trek já estreou em setembro aqui no Brasil. Mas, enfim. Foi o único que eu vi duas vezes. Pô, foi o único que eu. Pois é, foi o único que eu gostei mais, assim. O único que eu falei, caraca, esse filme. Pois é. O Angry Bird não é tão ruim, porque eu achava que ia ser uma bosta, e ele é. É, dá pra ir ver. Não vou nem assistir essa desgraça. E é isso, a Era do Gelo eu não vi, mas vocês também, né? Não, eu não acharam. Vi também. Eu não vi, pois é, o Gui e o Alexandre não acharam. De boa. É, mas velho, pois é, tá vendo? É um monte de coisa assim. E dos outros que a gente não tem o review, eu vi Independence Day e Invocação do Mal 2. Pois é. Eu não e vi. Invocação do Mal 2 é bem legal. Acho que desses aí é o que deve ser o melhor, porque. Pois é, esse aí foi uma sequência muito bem feita. Não é tão bom quanto o primeiro, mas é muito legal ainda. E Independence Day. Nossa senhora! É ruim sim, é. Nossa, eu muito ruim. Pra quem gosta do original, é pra você. Não, esse eu passo. Pois é, desses aí que a gente não viu, não cobriu, eu não vi nenhum também, mas o único que eu tenho vontade de ver é o Invocação do Mal 2. Porque o próprio BGA, cara, que é um filme de Spielberg. Pois é. Porra, com a Disney, sacou? E o filme foi. Todo mundo. Sacou? Ninguém tava nem aí pra esse filme. O filme ficou uma ou duas semanas só, no máximo, entreguei no final do top 5 da semana. Então, assim, agora, Um Espião e Meio é muito bom. Pois é. Um Espião e Meio foi um bom filme. É um dos poucos aí que não é uma sequência. Você tem uma noção? Aqui, Angry Birds não é sequência. O Caça Fantasma não é sequência, mas eu vou considerar, porque não, né? Enfim, não é nada novo. Jason Bourne, Esquadrão Suicida não é sequência, Um Espião e Meio não é sequência, Ben-Hur não é sequência, mas também não conta, que também é filmagem, e Pets não é sequência, aqui de baixo Money Monster não é sequência, Warcraft, Como Era Antes de Você, além do Tarzan, dos que a gente não cobriu tem mais que não são sequência. Mas enfim... mais uma vez as sequências dominando a bilheteria. Pra você ter uma noção, aqui no Brasil o top das bilheterias, o top 10 da bilheteria do ano, figuram entre eles dos lançamentos do verão, Capitão América, Guerra Civil, em primeiro lugar, disparado com 143 milhões de reais e 500 já grana, mil, muita grana. Em quarto lugar, Procurando Dory com 113 milhões. Em quinto lugar, Esquadrão Suicida com 108 milhões, mas ainda está em cartaz, então capaz de se mudar. A Era do Gelo em sexto lugar, com 71 milhões e 200. O X-Men Apocalipse em sétimo lugar com 67,3 milhões. E em oitavo lugar, Como Eu Era Antes de Você, com 58,3 milhões. O que foi uma surpresa desse verão. Como a gente faz o acompanhamento das bilheterias, era um filme que ficou constantemente, acho que ele ficou umas 5 ou 6 semanas, entre o top 5 da bilheteria e tendo quedas baixas de rendimento. Pois acho que o Boca a Boca ajudou muito esse filme. E é um livro que é best-seller, né? É. Fez um sucesso considerável, assim. E é um público que é jovem, mas não é muito jovem, tipo Crepúsculo e tal. Sim. Então, acho que isso ajudou pra... Né? Pois é, cara. Então é isso, Chazão. Foi um verão meio frustrante aí. Foi difícil de passar por algumas horas. Pois vamos é. Torcer pra reta final melhorar. Vamos ver aí. Se esse ano dá uma melhorada, porque tá fraco, cara. Eu como eu falei dos filmes ali, o que eu gostei mais foi O Roubo da Taça, que já saiu depois dessa temporada aí. Sing Street, que não veio aqui pro Brasil também. Então, e Dois Caras Legais, que estreou no verão aqui, que é um puta filmaço. Nem que tá. Nem figurou entre o topo das bilheterias, o que é uma pena, porque é um dos melhores filmes do verão e passou completamente despercebido pelas bilheterias. Pois é, tá fraco mesmo, Situation. Chazão, é isso aí, cara. Então, é isso aí. Valeu, galera. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Se você está ouvindo isso em áudio, vai lá no canal e se inscreve no canal. E se o verão foi bom pra você, diz aí. Porque... verão dos Estados Unidos, né? O nosso inverno foi tenebroso ou não foi mesmo? Pois é. Galera, valeu, tchauzão, vamos lá. Valeu. Valeu. Até. Até a próxima.